4, Evan. Morning, Portugal 024, with the contact, Clemente 370, Puka departure. Clemente 370, Puka departure, Portugal 024. Salvador, muito bom dia, o Golfo, Golfo Uniforme. Golfo, Golfo Uniforme, prossiga. Golfo, Golfo Uniforme, solicito autorização para o reboque no pátio 3 para a posição 11, pátio 1. Autorizado, acho que não será ingresso no pátio 1, Golfo, Golfo Uniforme. Ok, ciente. Chama Recife, frequência 12545, alterna Aracaju 203. Recife 12545, alternando Aracaju e 203. Obrigado, senhor. de Salvador, boa noite. É o Gol 1896. Boa noite, Gol 1896, chegada Mari, desce ao 050. 050, chegada Mari, Gol 1896. Bell 024, Donal Recife Center, 125, decimal 45. 12545, airport to 024, bye. 2, Salvador, Golfo, Golfo Uniforme. Também para ingresso no Pátio 1, no Golfo, Golfo Uniforme. Ok, gente, portaria ao término do reboque. 816, desça 2000 pés, ajustão 013, reporte localizador, pista 10. 13, 2000, reporte localizado. 286, complete left, torre 286. 286. Torre Gol 1816, boa noite. Boa noite, Gol 1816. Livre pouso, pistão na zero, vento 1 a 0 grau, 08 nós. Repousando 0186. Solo 896, solo 13, livrando a direita, táxi via Alfa, Juliette, gate 10. Livrando a direita, táxi Alfa, Juliette, gate 10, 10. Salvador, Golfo e Golfo uniforme, informa, teste do rebote. Gente, uma boa noite. Ok, boa noite. 4-3.